você. Um mal necessário, escuro ou claro, o certo e o talvez. Quando penso em você, conto até três, me dá um frio, um frio da paixão. Você, a gota do orvalho, um pouco indecente, ah, fez-me enlouquecer. Um vulcão dentro de mim a explodir, me dá um tempo pra eu me refazer. No momento que o horizonte me acolher, vou buscar as flores. Se voltar, é pra ficar de vez em ebulição. Paixão não combina com razão. Tá tudo aí em mim pra explodir. Se não voltar, brilhante, meu sonho criança, ó vida que dá tudo e retira. Você, ah, fez-me enlouquecer. Um vulcão dentro de mim a explodir, me dá um tempo pra eu me refazer. No momento que o horizonte me acolher, vou buscar as flores. Voltar é pra ficar de vez em ebulição. Paixão não combina com razão. Tá tudo aí em mim pra explodir. Se não voltar, eu vou quebrar a cara por aí. Anel brilhante, meu sonho criança, ó vida que dá tudo e retira.